Olá, minha amiga, meu amigo de Tapinas. Aqui quem fala é o vereador Guto Biela. Não sei se você sabe, mas nesse mandato, em parceria com a deputada Beth Saão e junto com o prefeito Mazinho, nós conseguimos a tão sonhada creche para Tapinas. A obra vai beneficiar muitas crianças e pais que trabalham. É um grande avanço. Eu tenho certeza que sem o empenho do prefeito Mazinho e da deputada Beth Saão, nós não conseguiríamos a nova creche de Tapinas. Agora é hora de saber o que cada candidato faz por nossa cidade. A Beth Saão é candidata a deputada estadual. Lembre-se disso. Eu ainda vou telefonar para você e anunciar o ginásio de esportes, a guarda municipal atuando em Tapinas, uma nova torre para você assistir televisão com muito mais qualidade, a melhoria na iluminação pública, o desvio da rota de caminhões de cana e, quem sabe, o tão esperado sinal de telefone celular. Eu, Guto Biela, junto com o prefeito Mazinho, estamos trabalhando sem folga. Esse distrito vai ser outro, bem melhor, pode acreditar. Hoje, Tapinas não está abandonada. Muito obrigado e tenha um ótimo dia.